3, 04 para Pucubec. Deixa de imediato? Negativo. Deixa aguarde. 6313. Gente, a chanela é 224. Vai estar? Vou estar para a chanela 224. Informe para a redução. Hoje vai, vou estar para trabalhar na. E Salvador, boa noite, 9810 da Rio, ILS 110. Rio 9810, continue a aproximação, informe 3 pontos baixado e travado, vento 200 graus com 02 nós. Sim, informarei baixado e travado, 9810. Vento para 249-0470, gol 1970. Usa para 2409, gol 1970. Descendo, 2409, gol 970. Baixou e travou, 9810. Ponto autorizado, vento 200 graus com 1 nó. Sente livre pouso na 10, o 9810. Então para 2509. É 2509, depois. Primeiro. Deu 9810, torre 1895. Qual é a mantenha da Juliette? Qual é a mantenha da Juliette? Sanem 6224, sem restrições extra para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5. 1970, desça para o nível 050, ajuste em 1500. 0050, bom para o táxi, CNN 3, 1, 3, 1, 5, 2 a bordo, 5 horas e 2 a Fernando, valeu. CNN 3, 1, 3, segue táxi de engine alfa, do ponto de espera da 1-0, torre 1, 1-8-9-5, QNH 1-0-9-5. Alfa, no ponto de espera 1-2-9-5, QNH 1-0-9-5, 1-3-1-9-5. Gente, até Jesus, autorizado o dono. Poxa, só voadora direto, 2-2-4. Espera direito, solo 1-2-1-1. 2-1-1, já chama a senhora de volta. Sou 1970, número 3 na aproximação, complete redução para 2109. 3190, voo 970. Voo 1888, complete redução para 2109. 2109, mais um novo tipo 8. 10. Taxi, vai aí pro 1, India and Alpha, hold point of runway 10, contact to tower, 18-195-218-105. Good day, 1015, taxi, India, holding point 10 Alpha, and contact tower 118-195. Esse mantém a 4000 pés do gol no 888. 4000 no 888. Azul 4980 Recife, tá pronto? Afirmativo. Salvador Recife, 350 nível autorizado, via UP Azul 17. Ele fala da pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 120 decimal 8 controle, 5163 o transponder. Autorizado Recife 350 via UP Azul 17, decolada no zero, curva esquerda na Puca Caju. 1208, controle Salvador, 6163, transponder 4980. 5163, transponder. 5163. Pedro chama para pushback, acionamento. Quanto ali, obrigado. Salvador. Bom, 888. Está autorizado descida para 3000 pés de ajuste no 0 no 5. 3015, gol no depois. Europa 084, report on the holding point. On the holding point, Europa 084. 22 é só a identificação dessa via chegada Golf para o nível 060, ajuste no 0 no 5. 060 no 0 no 5, na Golf, por lá. Gol 1888, 17 milhas noroeste Salvador, retoma navegação na proa de Tuna, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, está autorizado LF, reporte estabilizado. 2000, Duna, 1500, autorizado LF, gol no 18, reporte estabilizado. Gol 970, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 020, limite a magnética 090 de Simbra. Esquerda 020, limite magnética, confirmo. Magnética 090 de Simbra. 090 de Simbra, boa, 090. Chame a 6224, complete final e chame a torre agora. 1895, bom pouso. 395, obrigado. Gol no 888, vamos tirar a seguir tráfego 8 milhas à sua frente, Airbus 318, passando Duna agora 2000 pés, com ground de 2110. Gol no 970, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 5. 4000 no 0 no 5, gol no 970. Salvador, Xané 6313, saída da EL. Xané 6313, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. Via da EL 360, 6313. Dá presente, qual é a proa de da EL ou Mortimer? Da restrição está autorizado, proa de da EL, Xané 6313. Sim, da restrição da EL, 6313. Thank you. do 1970, complete redução para 1909. Reduzindo 1909, do 1909. No 970 para interceptar o fuso localizador, curve à direita pro 060, está autorizado LS, pode estabilizado, desça para 3.000 pés, ajuste no 095. Direita 060 para o LS, está autorizado, descendo para 3.000 no 095. Do 1970, informo que irá seguir tráfego da mesma companhia, um Boeing 737, 9 milhas à sua frente, com ground de 1.50. Paciente, do 1970. Desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. 2.000, chão estabilizado, do 1970. O 5972 desça para 4.000 pés, ajuste no 095. 4.000 no 095, 5972. Do 1888, complete a final, chame torre 1895. 895, ano 38, vamos. Autorizado no portão 1 no chão de táxi. Guardaremos o táxi, obrigado. M224, solo 50, libera a direita, solo no 211. Direita 211, 224. 1970. Boa noite, 888, baixou, travou, final de 4 milhas. 1888, pouso autorizado, pista 10, vento 290 graus com 5 nós. Autorizado, pouso 10, igual no depois. Salvador, boa noite, voo 970, passa a Duna, baixar a travada. No 970, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a autorização, voo 970. Eu cheguei a 2, 2, 4, no solo ou foi uma pessoa? 1, 2, 1, 1, solo, afirma. Posso. Controlador, boa, cheguei a 2, 2, 4. 2, 2, 4, segue via Alfa, mantenha a Juliette. Tá mantendo Juliette na Alfa, 2, 2, 4. Qual a chance de coordenar proa de Leda? Oxané 6313, após Delta autorizado Leda. Corrigido, Mótima. Aguardo com a coordenação com o centro proa de Mótima. Grato. 5972, sem restrições de vista para 2.000 pés, ajuste no 015, autorizado em LS aqui, reporte estabilizado. 2.000, reporte estabilizado, 5972. Solo 53, libera a direita, solo no 2188. Bono 970 na escuta da torre? Sim, na escuta. Confirme 3 pouso? Baixar a travagem. Pouso autorizado, pista no 0, vento 290 graus 039. Sim, pouso no 0, voo 970. Alfa, Alfa do BS, falou isso aqui. Para o táxi 4980, temos 66 a bordo, 3 horas e 28 minutos de autonomia, alternamos Maceió. 4980, segue táxi via Engie Alfa, no ponto de Feradão no 0, Torre 1, 18 decimal 95, Quinegão no 0, no 5. Chamate via, via aqui é Alfa, Engie Alfa, para o ponto de espera da 10, quando lá, 1895, a torre, obrigado, boa noite. CNE 6224, segue Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 6224. Line up and wait, one way, 10. Line up and wait, one way, 10, Europa 084. Bono 970, solo 55, libera a direita, solo no 211. 211, Olibra, boa noite, 970. 28, Juliette, botão 7. Juliette, para o 7, boa noite, obrigado, boa noite. Alpha 084, clear takeoff runway 10 and 280 degrees 0 for knots. Clear takeoff runway 10, Europa 084. Boa noite, 970, nossa. 970, segue via Alfa Kilo, pátio 3, posição 5, Lima. Pátio, é, confirmando, Alfa Kilo, pátio 3, 5, Lima, 970. Torre Salvador, 4920 da Azul, boa noite, ponte espera, dona 0, próximo. 4920, mande a mãe, espera. Desculpa. Europa 084, airborne at 59, contact Sinal Salvador Departure Control 120.8. 120.8, Europa 084, bye. Como 170, aciona identificação, voe na proa de TAP para chegar na mar, ajuste no 05, desça para o nível 050. Voe TAP, taxa 050, voo no 80. Estabilizado, localizador, Rio 5972. Rio 5972, torre 1895. 1895, obrigado. Roger, good day, Europa 084, climbing 370. Torre Salvador, boa noite, o Rio 5972, estabilizado, ILS, pista 1-0. Rio 5972, continue a aproximação. Pouso autorizado, pista 1-0, vento no 90 graus, 4 nós. Está livre, pouso autorizado, 5972. Poderia reduzir a intensidade do papi? Sim, agora. Obrigado. Rio 5972, solo 02, libera a direita, solo 1211. 5972. Solo Salvador, Rio 5972. 3172, segue via Alfa Kilo para o pátio 3, posição 06 Romeu. Alfa Kilo, pátio 3, 06 Romeu? Afirmo. Azul 4980, decola 05, chame controle no 208. 208, boa noite. Controle de Salvador, 4980 da Azul, decolou da sua escuta, boa noite. Azul 4980, contato, radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível 350. Via Puca para o 350, 4980. No 1170, livre da restrição de altitude na posição ITAP, desça para 2000 pés, ajuste no 015. 2000, 2005, 0. Daí a olhada da BDEV. Primeira rota, Golf 677. Golf 677, para a gente está com o coral. Tem, senão Eu tô .4. Autorizado, via Golf 677. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída coral. 1-2-0-8, controle. Acione 0276 no transponder. Autorizado, por 180, via Golf 677. Decola da 10, curva à direita, saída coral, com controle 208. Nós temos 0276. Chamando qual é? Chamando quando pronto. Azul 2774. Pede. 3305, aguarde que eu vou pra Recife. O 1170 está autorizado, ele é SXT, reporte estabilizado. Autorizado, ele é SXT, reporte estabilizado, gol 1170. Delta 084, contact Recife, center, contact 126.85. 126.85, Europa 084, saída PUCA, transição Caju. 120.8, controle, 5172 no transponder. 7-3305, autorizado, Recife, nível 330. Cola da 1-0, curva à esquerda, voz, abertura saída PUC, transição Caju. Controle 120.8, transponder 1-7-2. Manhã do Chambra Pushback, Azul 4980, chame centro Recife, 1268. 2685, boa. Botão 5 está autorizado, chega para o táxi. Bom, no 723, acione identificação, voe a Lagoinhas para interceptar a chegada Bonf, desça via para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. Entra autorizado, chegada via para 4 mil, depois de Lagoinhas. Salvador, boa noite, o Azul 24959 com a Alfa. Para Ilhéus, aguarde cópia, 4959. Ilhéus, aguardando cópia, 120. Possível saída para o 4959? Coral. Coral, grato. Estabilizou o gol no 7-0. O logo tá pronto? Copia. Salvador e Léo, 1-4-0 autorizado, via Golf 677, decola da 1-0, curva direita, saída coral. 1-2-0-8 controle, 0-2-7-1 no transponder. 4-0 para Ilhéus autorizado, Golf 677, pista 1-0, curva direita, posse. 1208 controle, 0271 transponde azul, 24959. Correndo, chega pushback, acionamento. Câmara 4959. 30 tá baixando e travando nesse minuto. Pouso autorizado, pista no 0, voo no 1-C0. Salvador Azul, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Salvador, o TAM 3305, estacionário, pronto para o táxi, autonomia de 3 horas e 30, alterna Natal com POV de 127. 127? Via 127. Segue táxi via Índia e Alfa no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10 no 5. 10 no 5, continua 14,95, TAM 3305. A 3178, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível 050, ajuste 1015. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, acione identificação. Desça via chegada Mari para o nível 060, ajuste 015. Luno 70, no solo às 19, libere a direita, chame o solo 121, decima 1. Direita, solo ponto 1, voo 1, 70. Salvador, boa noite, voo 1, 70, tá livrando a 10 por baixo, não se escuta. Voo 1, 70, segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, voo 1, 70. André 305, ali em decola pistão 10, vento, calma. Ali decola da 10, tá 3305. 0, nível autorizado, via Ampers 10. Decola da pistão 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótima. 120, decimal 8, controle. 5175, transponder. Correto, chame para você ver acionamento, 5001. Para posicionamento, Salvador, muito boa noite, eu chamei a 6224, consideração para Aracaju. 6224 para Aracaju, aborde cópia, prepare e sair da Conde. Aguardando a 6224. Salvador 4959 para posicionamento, parte 3. Azul 5001 no pátio, na posição 09, aguarde para o pushback. Aguarde para o pushback, 001. Gol 1170, Juliette, portão 10, autorizado. Juliette, autorizado por 10, gol 1170. 959 da Azul para posicionamento, pátio 3. Azul 4959 no pátio 3, está autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chamar para o táxi, 4959. CNE 6224, para Aracaju, está pronto? Prossiga. 6224, Salvador, Aracaju, 190, nível autorizado, via Golfo 677, decola 10, primeira curva à esquerda, saída Conde. 1208, controle, acione 0263 no transponder. Autorizado, Aracaju, nível 190, via Golfo 677, decola 190, curva à esquerda, saída Conde. Controle 1208, transponder 0203, continue 0204. Fechamento correto, chama pushback, acionamento. Chamado, 0204. Azul 5001, correio equipe de solo, que após a aeronave da Gol parquear na posição 10 à sua esquerda, varia o pushback no 09, chama para o taco. Após o correamento autorizado, correio equipe de solo, azul 00. Boa noite, controle, é o 3305, TAM. TAM 3305, contato radar na decolagem sua via saída Pulca para o nível 330. Pulca 330, 3305. American Line. Standing by, American 330. Só confirmando para o 3305, a saída é Pucca direto Aracaju ou Pucca cobrindo o perfil Jama Aracaju? 335, o perfil é o Pucca Jama Aracaju. É, não entendi. Perfil completo, Pucca Jama depois Aracaju. Tá ok, obrigado. Falando Salvador, Azul 24959 com 65 a bordo, 3 horas alterna Salvador para o táxi. Azul 4959, autorizado táxi, via NJ Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 1, 1895, QNH 1095. Ciente, ponto de espera, chamará pronto Azul 21895, 24959. Sete Salvador. Plan 3178, devido à restrição de altitude na posição ITAP, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, está autorizado LS aqui, reporte estabilizado. 2.000 pés, Salvador. Ativo, mantém o perfil. Está livre apenas da restrição de altitude, o Plan 3178. Após o Delta, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5, livre da restrição de altitude na posição ITAP. Uno 723, complete na chama em torno no 895. 895 no 723. 1723, Salvador. 2, Salvador, boa noite. 1723, estabilizado, final do X-ray. 723, baixou e travou? Baixado e travado, 723. Pouso autorizado, pistão no zero, vento calmo. Autorizado, pouso, vento calmo, voo 1723. Torre Salvador, boa noite, azul 2, é o 4959. 4959, mantenha o ponto de espera. É o ponto de espera, 4959. 40, Alciana Ribeirão, 119, a morte no lugar. Vem, Brasil, TOB? Segue táxi via Indy Alpha no ponto de espera da 10, Torre 1, 1895, QNH 10 no 5. Indy Alpha, ponto de espera 2905, 001. Prossiga, Rio 5972. Prossiga, Rio. Rio 959, ali mantém pistão no zero. Ali mantém na 10, azul 4959. Prossiga. Autorização, Galeão. E o 5972 pro Galeão, prepare-se ainda da El, aguarde cota. Da El, aguarde cota. Tá, 3305, chame agora, Recife 12685. 2685, boa noite. Até logo. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, informe sua indicada. 2709, cara. Foi autorizado o guia, mantenha, reduza para 220 conforme a chegada. Pegue Alfa, chamante da Juliette, 1273, na Gol. Pegue Alfa, chamante da Juliette, Gol, 1723. Agora o Salvador, azul 2774, centro do América, estacionamento. Sente aguarde, o 2774. O estacionamento, estacionamento 2274, está na ponte 3. Na ponte 3, aguarde, 1224. Localizador, visual, Fonoterra, 3178. Tá 3178, complete a sinal, chame Torre, 1895. Torre, 3178. Torre, Salvador, 3178, boa noite, sinal da Fonoterra. 3078, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Prossegue, aguardando a pista livre, 3178. No 4959, decola aos 31, chame agora o controle no 208. 208. 1-1. Ok, approved ingress on April 1 to gate 1-1, American Line 230. Approved entry to gate 1-1, American 230. 9-7-2, Galeão, tá pronto, cota? Sua escuta, prossiga. 5972, Salvador para o Galeão, 340, nível autorizado, via UP Whisky 50. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Bidev. 1208, controle, acione 5177 no transponder. Sim, 340 para o Galeão, decola da 10, com curva direita, na saída da EL, Leda, Bidev. 1208, controle, aciona 5177. Correu, 5977. 5972. Pegado 5 para o pushback, acionamento. 5972. Juliette, gol 1723. Gente, observe a nave da América, a mesma irá prosseguir para portão 7, está fazendo reboque. Após a mesma liberar a entrada da Juliette, autorizado ingresso na mesma portão 4. Gente, está liberado o ingresso da Juliette para ingresso então, portão número 4, gol 1723. Chamada para o pushback em entrada. Chamada para o localizador aqui, uma pausa dela. Após a Delta, chame torre 1895. Boa noite. Opa, Papa Romeo, Papa Hotel Delta, estabilizou o localizador. Papa Romeo, Papa Hotel Delta, continue a aproximação. Informe... Visual com campo. Está completamente visual, será. A sessão após externa cancela a base pela direção na 7, se possível. Fuja, senhor. Ciente, qual parte que segue após o pouso? Vamos para o parte da base. Da bata, ciente, após o inferno, então cancela e segue para a final da 1-7. Papá Romeu, Papá Hotel Delta. Muito obrigado. Se aportará para o cancelamento. Na Lima, tem pistola zero. Na Lima, tem. Na presente, Papa Alta Delta. Papa Alta Delta, plano cancelado aos 34, curva esquerda, base pela direita, reposta final da 1-7. Botar na final. Trigo 178, solo aos 34, libere a direita, solo 1211. 211, dá 3178. Pegue Alfa, Chimete da Juliette, então 3178. Alfa, da Juliette, 3178. Para o táxi, 3774, Delta 36, 0 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 Canel 6224, correio equipe de solo que após a passagem da nave da Azul a retaguarda, está livre o pushback no portão 3, chame para o TAP. Sim, está autorizado após a Azul, 6224, coordenando. Boa noite, senhor. Decola 36, controle no 208. 208, obrigado. Bom dia, Azul. Não. Delta. Afirmo 208, azul 500. Aparro, meu papo, hotel Delta, pouso autorizado, pista 17, vento, calma. Salvador, bom dia, azul 5001, passando 1000. Azul 5001, no contato, radar na decolagem, suba para o nível 340. Mantenha a proa até 2000, aposta autorizado com vai direita na proa de Leda. Proa até 2000, depois direita, Leda, azul, obrigado. Juliette, portão 06. 06, Oi, Salvador, boa noite. 2774 azul, espera pronto. 2774 ali, mantém pista no zero. Ali mantém a 10, azul 2774. Vamos ver com o papo hotel Delta, solo 37, autorizado backtrack, reposte liberando a pista. Então, dessa via chegada a Mari, para o nível 050, ajuste 1015. É mais 050, ajuste 1015. Um no 868 está autorizado LS, reposte estabilizado. Autorizado LS, X-ray, 1868.